Panorama Agrícola para 8 de julho de 2013, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua nova, 8 de julho de 2013, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: cada panela tem a sua tampa. Você confere no Panorama Agrícola desta segunda-feira rastreabilidade para um alimento sustentável. Confira também o mercado do leite. Uma dica que pode mudar o seu dia. Se você deseja construir uma cisterna, procure a Ipagre do seu município. O primeiro passo para um dimensionamento de um sistema de aproveitamento da água da chuva com uso de cisterna é encontrar o ponto de equilíbrio entre captação, consumo e armazenamento. É hora das notícias. O MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, promove esta semana em Santa Catarina 5 encontros para discutir o Plano Safra da Agricultura Familiar. Hoje, a reunião ocorre na Secretaria Regional de Chapecó. Amanhã, no Centro de Treinamento da Ipagre de Canoinhas. Na quarta, dia 10, no auditório da Cressol Central, em Curitibanos. Na quinta, dia 11, no Instituto Federal Catarinense, em Rio do Sul. E no dia 12, sexta-feira, no Centro de Treinamento da Ipagre de Tubarão. Eventos do MDA para discutir a agricultura familiar. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No programa de hoje você conhece o programa Alimento Sustentável da ACATS, Associação Catarinense de Supermercados, na entrevista com Jean Paolo Buzo. Então, o programa iniciou no ano de 2010 aqui com a Associação Catarinense de Supermercados, né, com a preocupação com esse questionamento constante sobre a parte de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, principalmente em frutas, legumes e verduras. Então precisava de evoluir com esse assunto, ter algum tipo de monitoramento e controle desse processo, do que chega no ponto de venda. Dessa maneira, a associação ela começou a se estruturar e estabeleceu, montou um programa, que é o Alimento Sustentável, para os seus fornecedores, os seus associados, que são os supermercados, utilizarem com seus fornecedores e suas origens. Com isso, a gente consegue fazer um rastreamento, uma rastreabilidade, com o processo de monitoramento, através de análise laboratorial, de resíduos de agrotóxico. Quantos supermercados estão aderindo a esse programa? Hoje aqui no estado são 8 já em andamento, quando eu falo em andamento, que estão efetivamente trabalhando com o programa, e 7 que estão em início, que estão ou assinando contrato, ou chamando seus parceiros fornecedores com produtores para iniciar as reuniões, né, de orientação. Então nós estamos falando de 15 no estado. 15 redes? 15 supermercados, redes de supermercados, exato. Aí cada rede tem o seu número de lojas, né? Então os maiores vão ter mais pontos de venda e os menores um pouco menos aí. Mas é importante que essas 15 elas foram definidas baseado na sua localização geográfica, para tentar ter uma cobertura dentro do estado e cobertura também de produtos aqui, né? Então tem o que está no centro, o que está no oeste e o que está mais no litoral. O processo mais forte iniciou-se no litoral e agora está do centro para o oeste do estado. Como o produtor rural pode ajudar nisso? As boas práticas agrícolas eu acho que são indiscutíveis, né? Essa busca da orientação técnica, foi falado muito sobre a necessidade desse apoio técnico de extensão, ao envolvimento das entidades SIDASC, EPAGRE, o próprio MAPA, que está participando forte agora, resgatando o assunto produção integrada, é importantíssimo. Então, acho que o produtor não precisa ter medo, ele tem que ter assim, uma abertura para saber que isso vai ajudá-lo, porque ele está na base, a gente precisa desse alimento chegar no ponto de venda e agora, além disso, a gente precisa que ele chegue num padrão definido pela legislação. Então, não precisa ter medo, acho que tem que ter clareza e abertura para uma discussão bastante franca. João Paulo Buzo, da CATS, você falou na sua palestra sobre vitamina I, e agora estamos falando sobre extensão. O que seria essa vitamina I? A vitamina I, ela não vem no rótulo, né? Ela é a vitamina I lá olhar, I lá acompanhar, participar. É, nós estamos numa área que o virtual, ele tem um limite de funcionamento, precisa de uma presença física, é muito concreta a produção. Nós estamos falando de solo, de água, de plantas, né? De frutas, então nós estamos com algo bastante tangível. Tem que acompanhar o produtor a campo. Então você pode montar um sistema de informática bem estruturado, mas se não houver este acompanhamento, essa vitamina I não vai funcionar. Essa questão da rastreabilidade é uma tendência? Eu acho que é uma realidade, mas tem que ser encarada não como uma obrigação, tem que ser encarada como uma organização. Organização de processo. Tem que pensar na rastreabilidade como algo que ajuda o teu próprio negócio antes de olhar para frente, porque para eu rastrear eu tenho que me organizar, eu tenho que anotar, eu tenho que ter um caderno, tem que ter alguma coisa que eu faça os meus apontamentos para eu poder depois comparar com o antes e o depois. Então, a rastreabilidade é diária, ela gera rotina, ela gera uma movimento contínuo. Então não é mais uma, na nossa opinião, algo para frente. Está sendo discutido esse tema em vários níveis, político, técnico, né? Inclusive comercial. Então o Brasil é um país do agronegócio e isso faz parte do processo do agronegócio. Você diria que o agricultor familiar que está nos ouvindo, de certa forma, você utilizou a expressão caderno aí, ele já faz isso, só que precisa aprimorar? Olha, tem de todos os tipos, né? Tem, assim, perfis de todos os tipos. Eu acho que, pelo que a gente conhece, não é a maioria que usa um apontamento, vamos chamar de caderno de campo, né? No papel, da forma mais simples possível. A gente precisa ter alguns registros, pelo menos que eles sejam de quanto gastou, quanto usou de determinado produto, ou quanto eu previ colher, pelo menos para saber quanto eu vou ter para poder vender. No caso da dona de casa, da família, do agricultor que está nos ouvindo, que prepara os alimentos normalmente, como é que ela pode contribuir nesse processo? Foi tocado aqui também no assunto desperdício. Excelente pergunta. Eu acho que o consumidor precisa estar cobrando. Ele é o fiel da balança. Ele que consegue, igual o movimento que está indo às ruas para botar pressão, eu acho que o consumidor no ponto de venda, no supermercado, é ele que consegue dizer se está gostando, se está bom, se agradou, né? Qual é a sua avaliação. Em qualquer tipo de supermercado, pode ser numa quitanda, ou num pequeno, médio ou grande supermercado. É muito importante ele ter essa consciência de que ele é quem decide, ele que desembolsa, ele é o primeiro a ir lá e pagar um real por aquele produto, e esse um real vem sendo distribuído para trás até chegar lá no produtor. Então, aquilo que ele definir que vai ser, todo mundo vai se esforçar para chegar lá. É muito forte essa questão do consumidor, que ainda está dormindo um pouquinho, né? A gente precisa caminhar nesse sentido. Então, a dona de casa pode cobrar, pode olhar se o produto tem padrão, pode olhar se o produto está com a informação de rastreabilidade no ponto de venda, pode solicitar se está dentro do prazo de validade para os produtos que são embalados, que são processados, né? Você ouviu a entrevista aqui no Panorama Agrícola com Jean Paulo Buzo, da Associação Catarinense de Supermercados. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, informações do leite. Preços continuam firmes, segundo o analista de mercado Francisco Hayden, da Ipagre Cepa. O período da entre-safra do leite no Brasil apresentou queda mais acentuada na produção leiteira destinada à indústria em relação ao ano passado. Além disso, o aumento da produção nos estados do sul ficou abaixo das expectativas. A oferta reduzida de matéria-prima acentua a disputa pelo produto, pressionando os preços para cima. Desde o início do ano, quando a produção começou a declinar, o preço médio pago ao produtor teve sucessivos aumentos. Segundo a Ipagre Cepa, o preço médio pago ao produtor para o produto posto da propriedade com o INSS incluso em janeiro de 2013 era de R$ 0,72 o litro, alcançando R$ 0,82 de real o litro em junho de 2013, aumento de 14% no período. Por outro lado, os preços do milho e da soja, principais componentes da ração fornecida às vacas leiteiras, recuaram. E essa redução tem relação direta com os custos de produção, o que aumenta a rentabilidade da atividade leiteira. Em Santa Catarina, segundo o levantamento sistemático de preços realizado pela Ipagri-Cepa, o preço recebido pelos produtores no pagamento efetuado no mês de junho de 2013 variou de 64 centavos a 96 centavos o litro, dependendo da qualidade do volume de leite entregue. Os preços mais comuns que são ofertados à maioria dos produtores do estado também variam de acordo com as regiões. O preço mais comum para o leite posto na propriedade foi de 86 centavos em Chapecó, 81 centavos em São Miguel do Oeste, 83 centavos em Joaçaba, 79 centavos em Rio do Sul e 80 centavos o litro no sul do estado. Para o próximo pagamento, a ser efetuado na segunda semana deste mês de julho, o preço deve aumentar em todas as regiões produtoras de Santa Catarina, com incremento de 3 a 7 centavos por litro. Informações do leite da Ipagri-Cepa, de Francisco Hayden. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagri.